Olá, muito boa noite. Estou eu, Leandro Amador, a dar início a mais um programa África Nova. Um programa recente que irá para o ar aqui no seu canal 2 da Antena Web, todos os sábados, das 21h até às 21h30, com música e ritmo africano. Música onde você poderá contar com kizombas, mornas, zouk, fundanás, enfim, tudo que seja proveniente de África ou com origem em ritmos africanos terá aqui neste espaço musical. Eu, Leandro Amador, que irá fazer a locução deste mesmo programa e com a coordenação geral do Carlos Bonaparte, assim como a seleção musical também fica ao encargo dele. Espero que seja mais um dos programas que você se identifique com ele, porque foi ao seu encontro que este programa surgiu, apareceu e aqui está. E para trás ficou a Demis Graça com a música Can't Believe e vamos prosseguir com muito mais música e muito mais ritmo africano. E vamos então ficar agora com a Neuza, que ela vai cantar a música I Love You, e depois vamos ficar com Iola Semedo com a música Desliga. É assim os próximos minutos aqui no seu canal 2 da Antena Web. Por isso, já sabe, fica até ao fim, porque é um programa que promete animar e dar ritmo aos seus sábados à noite. Na louca, bom. E boa maneira de ser, com cabeça dor. Crepa você de mel, pra sempre só nos dois. Minha coração tá bater pra bom. Mabu tem e chill, amigas na MySpace. E do iPad tá cheio de mulher. Minhas amigas funk e boleto um player. O Timmy Chill, amigas na MySpace. E do iPad, é cheio de mulher. Minhas amigas já avisavam me pra bom. Quanto vivo hoje, foi a bujo. Sinta ciguinha, coração. People já tenta dar um conselho, mas não. Está surda pra palavras por cega, por causa de amor. E como com que ficar? Mabu tem e chill, amigas na MySpace. E do iPad tá cheio de mulher. Minhas amigas funk e boleto. Amigas na MySpace. E do iPad tá cheio de mulher. Minhas amigas já avisavam me pra bom. Quanto vivo bom. Gostaria de falar. Com quem? Ah, desculpa, é a mãe dele? Não. Ah, então é a avó, né? Desculpa. Também não. Ah, então por favor, com quem falo? Eu é que pergunto com quem falo. Olha, moça, é tarde. Uhum. Moça. sabes que é tarde, né? Até fica muito difícil estar a falar dessa hora. Então, moça, por favor, eu estou cansada. Tive um dia chatíssimo. Quero falar com o meu baby. Vou deixar-me, né? Essa pessoa que estás a ligar é meu marido. Não entendo o teu descaramento atrevido. É meia-noite e meia. Essa atuação, moça, foi muito feia. Porquê que tu só queres causar bué dos tiros? Se esse homem é casado com mulher e filhos, a gente é feliz, a nossa tuna. Ganha vida de outra forma e não sejas gatuna. São vocês que só querem que é alheio. Que na discoteca gostam de dançar no meio. Seduzem nossos homens só por assanha disso. Gostam de intrigas e também disso e disso. Quantos anos tens? És uma menina. Será que tu não vês que ainda és menina? Fica quieta, tá? Para com esse jogo. Procura outro homem pra apagar o teu fogo. Chega, antes que eu me guie. Outro número, uma cor e para com um aquele. Para eu saber onde estás a viver. Eu vou à tua casa, moça. Podes crer, ganha juízo. Não são horas de ligar. Eu tô a ter paciência, mas já te ajudar. Não quero saber. Não havia mulher e filhos no meu caminho. Já estamos há 2 meses e tal. Ela achou nossa relação super especial e chama-lhe ao telefone, pois assim não dá. Deves ser uma garota que dorme nos seus ovários. Não tenho tempo para ti, nem para as tuas teorias. Esse homem sempre foi meu, todos os dias. Calmas essa boca, és muito atrevida. Não quero ser aquela maninha intrometida. Um homem com carros, postura realizada. É que pensaste que nunca foi casado. Epa, calma aí. Não quero, me deixa explicar. Não deves, deves ser daquelas que também tem mão bem leve. Estás a ofender? Essa intenção, muita pau. Então não penses que tu vais estragar a minha relação. Chega, antes que eu me guie. Fumas com uma cor e para ser um convite. Para eu saber onde estás a viver. Eu vou à tua casa, moça. Podes crer, ganha juízo. Não são horas de ligar. Ritmo neste programa, vamos ficar agora com o Filipe Monteiro e Graça Évora com a música Cri Viver Só Pabu, e depois vamos ficar com o Nicolas, que vai cantar a música Raquel. Quase que é uma declaração de amor feita a Raquel, por isso já sabe, fica aí e fique coladinho à sua telefonia, porque nós temos muito ritmo para este sábado, dia 13 de novembro de 2010. Hoje, o primeiro programa de muitos programas de África Nova. Por isso, é mais um programa que pretendemos que seja o seu favorito aqui no canal 2 da Antena Web. Não só este programa, mas que a rádio em si seja toda ela a sua rádio predileta. Por isso, já sabe, aconselho um amigo, influencie um conhecido também a ser ouvinte da rádio Antena Web. pra te eu. Acabou te pra trás. Quem que buta ama? Se ilusão já atingiu o coração. Mas cabo fugi de boa boa. Se buta ama, ama boa crente eu. Mas acabou te pra trás. I'm not afraid to vamos dar términos a mais um programa África Nova, o programa número 1, que de hoje a 8 dias, espero que você esteja aí desse lado com mais alguns amigos para desfrutar deste programa, desta África Nova. O programa que irá para o ar todos os sábados às 21 horas, com a locução de Leandro Amador e com a coordenação e a escolha musical do Carlos Bonaparte. Então, da minha parte, ficam as despedidas e conto com vocês 2 a 8 dias. Por isso, desfrute do fim de semana, deste resto de sábado à noite. E goze bem, goze a vida e aproveita a carregar as baterias para mais uma semana de trabalho que aí se aproxima a passos largos. Então, para hoje, dia 13 de novembro de 2010, foi assim o primeiro programa África Nova. E vamos terminar então este programa com o Emanuel Martins. Como eu já disse, as músicas que irão passar aqui são provenientes de África ou com inspiração de ritmos africanos, que é o caso desta, que não é uma música africana, mas sim cantada em brasileiro pelo Emanuel Martins, e ele vai cantar a música Fala. Por isso, já sabe, poderá contar aqui com muito ritmo e poucas palavras neste espaço musical de África Nova no seu canal 2 da Antena Web. Então, da minha parte, um forte abraço, um bem-aja e tudo de bom lhe aconteça. São os votos da Antena Web e é meu nome pessoal, Leandro Amador. Então, vamos encerrar com Emanuel Martins. Fala que eu vou entender, que bateu solidão, que só pensa em me ver. Fala amor, eu preciso ouvir de você, que ainda me quer. Que foi um mal entendido entre um homem e uma mulher. Entendi errado que não teve a intenção de terminar. Fala que foi sem querer, foi da boca pra fora, um ato sem pensar. Fala que ainda guarda dentro do fundo do peito uma louca paixão. Fala que ainda me ama, que não é ninguém sem o meu coração. Fala que eu vou entender, que bateu solidão, que só sem me ver. Fala amor, eu preciso ouvir de você, que ainda me quer. Que foi um mal entendido entre um homem e uma mulher. Entendi errado que não teve a intenção de terminar. Fala que foi sem querer, foi da boca pra fora, um ato sem pensar. Fala que ainda guarda dentro do fundo do peito uma louca paixão. Fala que ainda me ama, que não é ninguém sem o meu coração. Fala que eu vou entender, que bateu solidão, que só sem me ver. Fala amor, eu preciso ouvir de você, que ainda me quer. Que foi um mal entendido entre um homem e uma mulher. Fala que eu vou entender, que bateu solidão, que só pensa